94-3, zona 4-4. Empresa 4-4, chama a torre, frequência 1-1-8, décima lá de 5. 2-9. Avisa 4-4-2-2, seu separador de 1-10, autorizado em leite, seu reporte estabilizado. Para 2-1, reporte estabilizado, azul 4-4-2-2. Só em forma, a maria pista livre, só 3-1-4-4. 1-0-7, aguardando, 3-1-4-4. Puxa 6320, no solo 37, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121, decimal 9. Vai liberar a direita, sala 219, acionamento 321. É 325. Vento de 1,40 graus com 1,1 no norte, que é legal no 0 no 7, pista agora liberada, pouso autorizado, pista no 0, tem 3,1,4,4. Pouso autorizado, pista no 0, 3,1,4,4. Autorizado a leite, que foi visto no zero, reporta a estabilidade. 7-10-2000, 1-0-1-7, autorizado X-Ray, reporta estabilizado, CNR-3-1-5. CNR-3-1-5, para informação, segue tráfego de 12 horas, 1.025 milhas, 2.000 pés, estabilizou agora no curso, está com 1.50 de grau, 1.05. Fecha CNR-3-1-5, isso é na edição. Cano, 4-4-2-2. Azul 4422, continua a aproximação, agora fica livre. Continua aguardando, 4422. 422, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,40 graus, com 1,09, que é igual no 0, no 7, azul 4422. Livre, pouso 4422, pista no 0. 422 no solo 43, libera pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, versão 9. 219, livrando a direita, 315, pista liberada, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-1 no nosso. 7, livre pouso 1-0, trem baixado, checado, janela 3-1-5. Gente, eu vou pedir um Let Golf, que é ali que rende Serra Whisky e Delta Lima. Eu conheci a livre para a coordenação, chama o controle para regresso. Libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121 do decimal 9. 121-9, liberando a direita na próxima chave 6395. 008, contato radar 60 milímetros oeste de Salvador. Autorizado manter a prova de TAP e desça para 4.003, ajuste no 017, velocidade 310. Manter a prova de TAP, 2008, velocidade 310. Boa tarde, aguarde. 2056. É a possibilidade de coordenação por Edmonte, vai? Matheus, deixa eu ver se fica agora. Uno 85, ação de inspeção de via Luna Flor de Alagoinha, via Alagoas Intercepta Chegada Bom. BF via Bom, se ajuste a altímetro no 017. Desse mantém a 4, número 6. Uno 85. Ainda negativo, se mantém o nível 065, o retorno te atingindo. Dessa via chegada do Médio 1, com níveis do 050, ajuste o altímetro no 017. Para 206, ajuste no 017. Autorizado o sinal do ILETA que foi para a pista no 0, reporte no curso do localizador. Ok, 2000, completamente resolvido, chamada estabilizada em ILETA. prossiga. Com a possibilidade agora de promoção? Nunca tive feito uma coordenação com o Recife. Chame aquele centro, a frequência é 128.35. Solicita diretamente esse centro. Boa tarde, bom voo. Tá, 3205. Ainda não recebo seu modo Charlie. O modo alfa eu já recebo na posição agora na radial 324 de Salvador, 55 milhas no sudoeste, porém ainda não recebo o modo Charlie. Lá tem as condições de usar, nível de voo 065. Aguarde transferência de comunicações. Estabilizado, gol 2008. Gol 2008, complete a aproximação, chame torre 118, décima 95, boa tarde. Boa tarde. Gol 1885, dessa via, com a fé 2010, ajuste 907, autorizar o sinal via via FSP para a pista 10, reporte no curso, localizador. É bom, já está no localizador, boa noite. 008 no solo 05, libera a direita, chama solo 121 do sinal 9. Sui, Freezer, boa tarde. Sua identificação, mantém nível de voo no 90, vigilância, existe chegada a man. Mantém a proa de man, responde pronto para a descida. Identificou, está no 90, quando o ideal retoma a chamada, está voando a man. Está fixo de definitivo. 1964, via chegada a zona de 1, para 2003, ajuste no 0 e no 7, autorizado final. Sui, alerta, destruir para a pista 1-0, reposte no curso, localizador. Torre Salvador, é o SAM 3378, boa tarde, está pronto, eu posso esperar. 378, autoriza alinhar e decolar pista no 0, vento no 30 graus, com 10 nós. Autorizado alinhar e decolar pista no 0, SAM 3378. Presente, ficou o passamento 2230. Estabilizado, voo no 885. Comando 85, metro de volume 895. 1885, final da 1-0. 1885, muito boa tarde, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, informa a bus 320 alinhando com decolagem já autorizada. Para a informação, altímetro no 0 no 7, vento a 20 graus com 10 nós. 1885. Papai, eu sou nacionalmente a critério, sim, táxi. Gente. Controle Salvador, eu tenho 3378, boa tarde, passa 1400 metros. São 3378, contato radar na decolagem, suba via Santa Mama, 377, para a região 370. Sobe via Momo Prot para o 370, 3378. Salvador, boa tarde, chamada 3, chama 580, chega a óbita, autorização de tráfego para Guarulhos, procura a cópia, então para isso. 4, bairro, Papago. Bom, não, 85, me fala, 00, lugar à direita, chama Estalino, 21, décima norte. 219, uma boa, vou no 85. Alô, 914, chama 3118, está lá de 5. 8, 9, 3. Salvador, boa tarde, eu vou na 964. 964, continua a aproximação, agora na autorização de pouso. 964. Com 35, 60, decoração para sequenciamento, curva à esquerda da proa 055, limite de radial 260, diverso valor. 35, 60, esquerda 055, limite de radial 260, diverso valor. Passarela de 2231, isso é para o nível de voo 060, na frente de volante. 060, vou no comércio, eu passarei. 3154, está passando 240 para o 200, mas não passou uma venda. 3154, isso é a identificação, isso é para o nível de voo 180, e a verdade é. Oi. Eu vou dar uma terminada de 3150. Alô, Lima, Alfa, mantendo os 2090, na frente do médio. Apagou o setor de alinhamento, mantendo no set, aposto quando o trânsito decolagem. A 63 milhas, no oeste do Oeste, são a 12, para autores de informação e alerta, chama o centro de ofício, em 128, decimal 8, alternou 135, decimal 3. 135, decimal 3. Salvador, o T3378 pode voar direto para ti? T3378 autorizado código. Cliente autorizado direto o código T3378. Passando a voa, está passando aqui no Romeo Oscar. Papá, estamos aqui no Romeo Oscar, mantenha 1.510 e a corredor Vera Cruz. Não livra 3,5 para 1.500 kg. E se tiver mais algum tempo no 3,500 kg? Eu espero 1.500 kg. Lima, Lima Alfa. Quanto é que você vai usar? Interseção é para ingressar no set 3230, chame final 119935. Qual o 9935? Eu tomando 119958. Ah, positivo. 1998 da presente. 3560, chame final 119958. 198 da 3560, obrigado. O meu pé informa a velocidade de queda? Positivo, estou mantendo 2309. Tem condições de manter até mais próximo do na intenção seria o número 1? Sim, poderemos. Tá bom? Mandou o modelo da 3560, informação novembro. 3560, mantenha cena proa 055 e nível de voo 050. Proa 055, eu vou descer para 050. Limite era radial 260, Salvador. Quê? Agora radial 0260 de Salvador, tá 3560. Em como limite a radial 280 do Vento Salvador, está 3560. Gente, o novo limite é radial 280 de Salvador, tá 3560. Autoriza para o passarelo 2230, descida 2000 pés. Ainda não recebo o passarelo 2230, para interceptar o localizador com a esquerda na proa 115. Cada 115 para interceptar o passarelo. Limite a radial 2000, 0045, descendo para a minha. Passando 2231, continuando com a esquerda, 045, limite a radial 2000. Esquerda com a 270, a 260. Passando 3154, atingiu 160. Então 3154, 2310. Oscar de Serra, deixa vir chegada a mão para o voo 090, mantenha o voo 090. Gente, então 3154, deixa o voo 060, sobe tráfego 9 horas, meia dúzia milhas, rumo nordeste, a 072. Gente, para o 060, 2354. Patrulha, boa tarde, Papa Romeu, Papa, Papa Golfo, do Colão, se escuta. Patrulha, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa, Papa Golfo. Contristão 78, chame Santos de Espírito em 1-2685, alterna 1-2545. 1-2685, alterna 1-2545, 3-3-7-8, cidade Guatari. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, desce para o nível de voo 070. 3, ajuste na 07. 4-2-3-5-0. 3-1-5-4, desce para o nível de voo 050. Chame sinal em 1-1-9-8. 0-5-0-19-8-3-5-0-3. Papa Romeu, Papá, Papá Golfe. Papá Romeu, Papá, Papá Golfe, contatado ao Nicolau, transição ótima para o nível de voo 430. Só vamos, transição ótima para o 430. Confirma, estava recebendo as chamadas anteriores? Confirma. Lento, curva esquerda para o 030, tem como limite a radial 2-0-0-0. Esquerda 0-3-5. Passarei 2230, desce para 2 metros, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Ciente, desce 2000, estabilizar, retoma a chamada, passarei. Então 3560, desce para 3 metros. 3560. 560 para informação, tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, mantendo no 1500 pés e no helicóptero do plano. Ciente, 3560, até o próximo dia. Passarei 2231. 3154, desça para 4 mil pés, ajuste na 07. 4 mil pés, temperatura do 2831 indicada? 30, mantém 229 indicada. Enche dúvida para 2009 do terceiro de 2231. 2231 para quanto? 3310 e eu vou ler de ouro. Pode ser que eu não. Entre 5.0 encontra-se a 19.000 a oeste do lançamento do restante da navegação voltona. Em princípio, mantenha 3.000 pés e o tráfego do trânsito informado. Esta presente do ar, mantendo 3.000 pés na 3.5.0. Você está me falando, me escuta? Autorizando alinhar e manter o meu set, reparte quando pronto para decolagem. Como você está nessa prova? Poxa, está curvando a direita aqui para interceptar, vai voar na proa 140. Sente. Boa. Proa 4, autorização para sequenciamento, curva esquerda na proa 055, limite a região 260 do Velho Salvador. Radial 305 do Salvador. Radial 305. Radial 63, 26, ascendente de posição. Isso é para nível de voo 110 na frente de Bombéis. Mas Bombéis autorizado chegar a Bombéis de ouro. T0, fui, aliás. Passarei 2230, tem que ser autorizado por soma 0, já antuno 40 graus, 089. Pouso autorizado, está ciente das condições, a passarei do 2230. Cruzando 3.000 pés em descida, então 3154. Certo, até 4. Obrigado, boa. Já está Romeu Lima, Lima Alfa, 3.050. Radial 300. É, esse vídeo é 300. Eu prefiro o meu nome 64. Sim, esse nome 64. Seu nome 64 é próximo de 2 horas e 6 milhas no nordeste. Mantendo os voos 070, Barão. Um rebote de 1,20. Já sente, batendo 200, precisando parar 5.000. Entrei em 5.000, chama seu em 1,8,95. 1,8,95, 3,50. Entrei em 1,54, deixa para 2.000 pés, autorizado procedimento, reporte estabilizado. 3.000, reporte estabilizado, 3,54. Passarei de 2,231. Para o localizador, curva à direita, proa 140. Direita 140. Cargo Serra, dois prêmios de voo. Mantenha os meus aeronaves de ar. Norte, Altan 3560, final de 5 milhas. Altan 3560, muito bom dia, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso, informa o Papa Alfa 28, decolando 217, continue a aproximação, aguarda na pista livre. Gente, agora o nosso está 3560. 2230 no solo 26, libera a direita no 2019. Sobe 2019, faça área do 2230. Então, o Oscar encerra a recolução para o seu pensamento, com a direita na proa 180, permite a radial 270, meu senhor. Tudo bem, meus três anos, deixa para 4 mil para aí. Para 4 mil. Salvador, muito boa tarde, 3154, interceptando o lote da Salete. É 354, eu posso marcar do céu? Vai informar do céu, 354. Dato papel informe, decolou os 26, controle 1208. 208, ele faz. Mantenha presente pro, é cruzado do Silva Tânico, 060. Tem pro, 060. Sendo 2231, desça para 2003, autorizado procedimento, reporte estabilizado. 2000, repara estabilizado, estabilizado, vamos saber. Eu vou fazer transferência para todos, para ser os 2231. Olha. Vamos 164, vetoração para se captar o localizador, curva direita na proa 065, reduz a velocidade para 200 nós. Para seguir tráfego na posição de 2 horas, 11 milhas, com 80 nós de ground speed, alta tanque 72. Estou reduzindo direita 065 para o localizador, do 1164. Mantenha o número 050, número 1 alfa. Controle aqui, não dá para se aproximar da parte. Pronto, passar o uniforme. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Alfa 1, Alfa 1, Alfa 1, Alfa 1, 0, 1, 5, 4. 3154, continua a aproximação, agora antes está livre. Continua agora antes está livre, 0154. Entra de volta, prazo. Entra. Estou arrumando o número alto, mantenha a presença pronta, 0 descida para 4 mil pés, o ajuste na 07. Uniforme, mantenha a unidade de corredor agora cheia, faz passante na parada barra. Faz parada barra, ele faz. Tango mais breve, uniforme está tendo a nossa luta, confirma a indicator de S. Anato, tu faz já. Faça tango mais breve, uniforme, existe 2-2-0-9. Existe um pouco já. Número 164, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2017, reportado no 164. Zero. Tente o Xenemia 320. Atendo 090, Xenemia 320. Setor 2, de Romeu número Lima Alfa, curva direita para o 015. Curva direita para o 015. Tudo isso, Ivan. Mais uma vez, só um contact final, 119, a decimal 0. Contact final, 118, decimal 0. 119, decimal 80, só para ter uma prevenção. A 9-15-8-8, thank you. Xenemia 3-2-6, desprezo de voo 060. 060, Xenemia 3-2-6. Eu tenho que descer, desprezo de voo 060. Eu Tango Mike Bravo Uniform, Jackson 4, Seeker Center Left, heading 020, your link is radio 270, observer VR. Okay, so Seeker Center Left, 020, and the limit is localized part. Sir. Tango Mike Minima Alpha, this is part of the region 3. Alfa, desça para 3.006. Alfa, 3.006 e a proa. Mantenha presente proa, tem como limite radial 310 do lançador. Está 310 do VR Salvador, se não é mais 3.008. Alfa, número mínimo alfa, curva direita proa 065, limite permanece. Alfa 2231 no controle. Consiga. 118 decimal 95. 295. Atacando Mike Brasil Alfa, tinha um intercepto localize, use navigation for head to na intersection. Alfa 2231, chega final, 119 decimal 8. 198, chame, 300. Autorizado sistema 0, vento 140 graus, zona 0 graus, altímetro 1017. É de resposta. 4,000 feet, 21,017. Atende Mike Bravo Uniforme, 24,000 feet, 21,017. Ah, Mike Bravo Uniforme, 4,000 feet. Tango Mike Bravo Uniforme, 22,000, clear, alert, calm, steady. Ok, descend now 2,000 and I will call you back, stabilize and localize. Tá. Então, essa vez serra para escoçamento, pelo meio à direita na proa 0, na curva esquerda na proa 0, 90, limite a 5 caminhador. 90, limite a 5, marcha você. Estabilizado, voo 164. 164, ciente o túnel, 18 decimal, 65. 200. Chamamento 326, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 7. 4.000 pés, ajuste no 0 no 7, chamamento 326. Chamamento 326 tem como limite radial 300 do lançador. 300 do lançador, chamamento 326. 2233. A terra no número alfa, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 145. Atacando o Mike Bravo Uniforme, eu disse que está no Cold Speed. Isso again? Eu disse que está no Cold Speed, atacando o Mike Bravo Uniforme. Ok, reducing my speed, thank you. Confirmando a frequência da torre pro voo no 164. 118 decimal 95, voo no 164. 95 o quê? Então eu vou no 164, sinal da 10. Voo no 164, tem contato visual, tem pouso autorizado, piscina 0,0,150 graus, 099. Sente livre pouso, voo no 164. Delta, papá, uniforme, autorizando 60 nível de voo 065. Ok, quanto deu? Porém, informa tráfego 3-0 em 12 de milhas, cruzando 2.810 para 2.100, André Vox 58, era a procedura lá na aproximação. Jogo mais do Brasil em forma, call sobre o Tower 118.95. 1895, thank you, Mike Bravo, continue to and send by runway for Katie.